Ya fazer aquela pergunta que você está pensando. Não, só fiz porque eu estou alegre. Ela não está alegre. Ela não está alegre. Que é a administração direta e o contrato de gestão, quando a organização pessoal parceira entra para poder complementar as equipes, né? Então, a região, a gente tem várias unidades que estão em contato de gestão, isso acontece na verdade em São Paulo todo, né? As regiões elas convivem com unidades que estão em contato de gestão e unidades que estão na administração direta, né? E aí, isso já acontece já há algum tempo, ou pelo menos três gestões, eu acho, né? Mais ou menos três gestões. A gestão passada fez o chamamento para as unidades de responsabilidades e fez o concurso na comum e eu estou entendendo que está caminhando mais ou menos do mesmo jeito. Está prevendo um concurso e também está prevendo o contrato. Acho que é como tem caminhado de um tempo para cá. A questão do RH das unidades, do orçamento do serviço. Adriana, pode fazer uma pergunta? Claro. Ela se enxerga, eu entendi de tudo o que você falou. O que eu não posso entender é que a gente não pode ficar esperando acontecer. Já era para ter acontecido. Nós estamos esperando para hoje, não é para hoje. Quer dizer, eu não sei mais nem o que dizer, porque eu não. Sabe, eu sinto um desrespeito por desumanidade. Eu não consigo falar a palavra inglês, porque desde que eu cheguei a descer, eu tenho que falar um pouquinho de assim, produzir. E eu acho que está ficando em terror. Eu preciso de uma psicóloga. Eu, às vezes eu vim conversa com a Lúcia. A Lúcia vai sair. Eu estou precisando de uma psicóloga urgente. Não é assim, não é assim. Eu nem fui ver lá na mandada, porque eu sei que não vai ter resolvido. E que Deus, porque eu já fui para lá, já voltei, estou aqui de volta. Isso, o que a gente vai fazer? É isso que eu estou perguntando, o que a gente vai fazer? Gente, eu estou precisando de um psicólogo urgente. Eu preciso conversar com alguém, porque senão eu não sei o que vou fazer. Eu peço que entenda mais as coisas. É como eu já falei, não é como aqui. Entendeu? Porque eu já me mandaram trancar, vou me mandar trancar, porque eu acho que tem um atendimento mais especial. A gente tem isso, né? Eu acho que as coisas que a gente tem feito enquanto serviço, enquanto equipe, servidão junto com a direção do caso, a gente vai poder encontrar alternativas, né? Dentro da nossa rede que a gente tem. Eu acho que a nossa rede também está frágil, a gente também está com dificuldade, não só aqui, mas em outras pessoas. Então, acho que a gente tem todo o investimento nessa perspectiva que vem por aí. A gente apostar que a gente aconteça, que a gente consiga, se não tiver algum controle, algumas unidades, mas que a gente consiga esse contrato de gestão, pelo menos venha suprir essa demanda. A gente tem, dentro do possível, essa rede. Hoje ela tem uma demanda de agora mais desespero, que a gente possa ver junto às unidades, de onde ela reside, a unidade onde ela reside, para tentar dar esse suporte também. E a gente tem essa pré-conferência, gente. Eu acho que assim, a gente está falando de um espaço aqui que é nosso, pequeno, mas essas informações, essas necessidades, não saem para fora. Porque assim, precisa chegar na secretaria e a pré